Quem disse que eu não faço nada? Eu só nunca trabalho. Bom, é que há muita falta de emprego. E eu gosto de dar oportunidade às pessoas jovens. E eu tenho tomado essa nobre atitude desde quando eu tinha 15 anos. Cansado de apanhar da mãe do playboy, seu Madruga de vilão, agora virou herói. Fiquei rico, ganhei grana, paguei todo o aluguel. Vou mostrar pra todo mundo o sabor que tem o mel. Continuo vagabundo, vagabundo é nato. Apanhei a vida inteira, no momento sou adorado. Gentalha, gentalha, nunca quis trabalhar. Mas a vida sorriu, e uma noite vem embora. Aquele corpo do caralho não é dono da vila. Sempre andei a pé, e ele de Brasília. Vou mostrar pro professor que a ralé também pode. Fiz até o primário, e tenho o carro da Ford. E um dia eu pensei em comer a bruxa. Hoje tenho mulheres, pique naipe da Xuxa. Eu não saí da vila, comprei ela todinha. Vivemos felizes, eu Chaves era chiquinha. O senhor não vai morrer. Seu Madruga, a vida inteira me dei mal. Aquela velha me mandava pro hospital. Tem uma note de dólar, vem aqui bater na minha cara agora. Diziam que eu tava dormindo, hoje viu que vagabundo tem estilo. Baby, era chamado de velho, tripa seca, chimpanzé. Hoje tenho de tudo, tudo aquilo que eu quiser. Falou de boca cheia, meu nome é Seu Madruga. Com orgulho no sangue, vagabundo e filho da puta. Seu Madruga. Seu Madruga. Seu Madruga. Seu Madruga. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será. Jovens de 80 e tantos anos, e também velhos de apenas 26.